Nosso tema de hoje, a virtude do silêncio. A palavra virtude, eu até fui procurar ela para falar um pouquinho, né? Virtude é aquilo que está em conformidade sob ponto de vista moral. Está em conformidade sob ponto de vista moral. Então, quando a gente fala de virtude do silêncio, significa que o silêncio pode ser uma virtude. Pode ser uma virtude quando colocado nesse prisma de estar numa conformidade sobre um aspecto moral. O silêncio, muitas vezes, ele soa como prudente para nós. Ter calma, opa, ir devagar, porque em muitas situações, nosso mundo hoje, ele nos permite que a gente se manifeste a todo momento de diversas formas, algumas ocultas, outras mais declaradas, mas em todas as nossas manifestações, nós estamos lançando como uma rede e somos obrigados a recolher ela de volta. E aí, o que nós jogamos, nós estamos puxando. Então a prudência é no sentido de calma. Será que aquilo que eu quero me expressar, aquela minha opinião, será que ela é necessária? Será que importa? Prudência. E também, além desse cuidado, muitas vezes, através daquilo que nós estamos verbalizando, nós estamos agredindo ou ferindo alguém, sem querer ou por querer. Mas aí também entra a questão: será que é necessário fazer, falar aquilo que eu estou falando? Atingir da forma como eu estou atingindo? Porque a gente sempre se acha muito certo, muito juiz, muito correto, e é sempre o lado de fora que está errado. Então, parece que estamos sempre tentando dar alguma lição em alguém, através da nossa grande capacidade intelectual, de experiência de vida, achando que se sabe mais e que se deve fazer isso. Tem até uma questão que se falava um pouco tempo atrás, que é a questão da sinceridade. Será que a sinceridade ela é um atributo que anda junto com a verdade? Porque o ser sincero significa eu ser autêntico. Mas não quer dizer que aquilo que eu esteja botando para fora seja a verdade. Essa autenticidade muitas vezes machuca muito. Então, mais um ponto para a gente pensar. Sem contar que quando a gente fala, a gente se expõe desnecessariamente, porque estamos dando material, né, para que seja colocado de volta. Ou de forma perigosa, né? Um tema recorrente hoje são informações que nós digitamos e estamos expondo a todo momento, informações pessoais, e que depois não sabemos de onde as coisas acontecem. Ali também entra um certo silêncio, um certo não é necessário. O silêncio é uma forma de comunicação. Também é uma forma de comunicação. Nós nos comunicamos muito mais pelas nossas diversas maneiras do que apenas pelo verbal. Expressões fisionômicas, físicas como um todo, elas falam de algumas coisas que nós estamos pensando ou como somos. Os nossos excessos de ruído, eles também demonstram as nossas inseguranças, desequilíbrios, desarmonias, ansiedades extremas, não conseguimos parar quieto, não conseguimos ser calmos, leves, porque também virou característica, né, nos dias de hoje. Ah, mas todo mundo é assim, agitado, porque mil e uma coisas a fazer, porque nós queremos. A vida é uma só. A física tem um ponto de início e um ponto de fim. O início a gente já conheceu. O fim a gente não sabe. E como a gente não sabe, a gente tem que tentar ser o mais, aproveitar a melhor forma possível esse período. E, obviamente, desse mundo de situações, várias delas podem ser excluídas. Mas, por que se fala em silêncio e por que virtude? Não é por causa dessas coisas também que eu estava dizendo. Mas um dos pilares da saúde mental é o recolhimento. Nós temos saúde mental a partir do momento em que nós começamos a tratar os conteúdos mentais. E para fazer isso, precisa serenar, silenciar. Silenciar o que está fora para poder escutar o que está dentro. Precisamos nos conectar conosco. Parece até estranho isso. Quando se fala muito, né, e isso é muito antigo, sobre autoconhecimento, nós não nos conhecemos porque não paramos para nos conhecer. Hoje em dia, a gente faz uma atividade física e a gente está com fones, escutando uma música relaxante, uma música, e a gente gosta. Mas aquilo ali evita que tu entre em contato contigo mesmo. Vai dar uma caminhada num lugar bacana, ao ar livre, e experimenta todos os estímulos visuais que tu está tendo e todos os outros estímulos, e através disso trabalhar a tua mente sem o fone ou sem o companheiro conversando. Às vezes é bom, né? Precisa às vezes colocar o assunto em dia e é o único momento, mas tu tem que ter um momento teu de recolhimento, de introspecção. São minutos, não são horas, são pequenos instantes que a gente vai ter para poder se reconectar. E saúde mental é sinônimo de saúde orgânica. Então, muitas vezes nós estamos demonstrando sintomas que já estão chegando na capa do livro, porque lá dentro tem algumas coisas que estão, tem páginas ali que não foram bem lidas, não foram bem entendidas. E precisamos voltar para fazer isso de novo. Sem contar que se nós não fizermos essa parada, nós não escutamos quem está fora de nós. Então, muitas vezes, nós conversamos, mas num campo superficial do nosso ser. Não existe conexão direta. Se não fazemos isso conosco, imagina com os outros. Então, para a gente pensar, é uma necessidade. Cada vez mais é uma necessidade. Desligar algumas coisas, ou pelo menos estabelecer disciplinas. Esse aqui, eu vou tirar um espaço no meu dia para fazer uma leitura. Meia hora, serve? Meia hora. Eu vou tirar 15 minutos para conversar comigo. Serve? E vamos ver o resultado. O interessante disso tudo é isso aí, né? É ver o resultado, é experimentar, ter um tempo para fazer isso, não é desistir porque não consegue, e ver o resultado que isso causa na nossa vida e ao nosso redor. As pessoas percebem isso de forma fácil, porque nós mudamos. Nós não percebemos que não nos analisamos. Nós não conseguimos nem parar na frente do espelho e olhar dentro do olho, porque perturba, mexe. Então, e só para finalizar, deve ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. O silêncio é isso que eu disse. Ferramenta de desenvolvimento pessoal para eu encontrar eu. E não uma arma social do ego. Porque muitas vezes nós fazemos assim, não vou mais falar, vou ficar quieto porque não adianta nada, não vou mais abrir minha boca. Esse tipo de silêncio não é o silêncio que a gente está falando. Isso aí é uma forma orgulhosa de muitas vezes sair da cena que nós estamos colocados, que a gente tanto diz, né, as oportunidades que a vida nos traz É uma oportunidade. Difícil? Claro que é. Se fosse fácil, a gente já teria feito muitas outras vezes. Mas por ser difícil, é que tem que continuar insistindo. Tem que continuar focando. Então, falei de uma leitura. Essa aqui é uma boa. Está com problema? Abre e vê o que dá ali. Muitas vezes vem orientações diretas para nós. Muitas vezes. Quando não vem é porque a gente não entendeu. Porque sempre vem.